paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecemos a Deus, a Ele imploramos ajuda, só a Ele adoramos e pedimos a bênção e a paz dEle a todos os seus mensageiros, aqueles que foram enviados como orientação para a humanidade, entre esses Noé, Abraão, Moisés, Jesus e por fim Muhammad. A paz de Deus esteja com todos eles. No nosso último encontro, estávamos a falar sobre o milagre linguístico do Alcorão, o milagre permanente, vivo e renovável do Alcorão Sagrado, que faz do Alcorão um sinal da profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os seus outros profetas. E citamos as respostas de Deus no Alcorão Sagrado a aqueles que acusavam o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com as mais diversas acusações. E citamos que a primeira das acusações era a loucura, que ele é louco. E citamos os versículos revelados sobre esse assunto. Também citamos algo sobre a segunda acusação, a magia. E chegamos à terceira acusação, disseram, essa é uma mentira que ele inventa. Os versículos do Alcorão e tudo o que há no Alcorão Sagrado, que na crença dos muçulmanos é a pura palavra de Deus, entre crença, entre conduta, adoração, história dos povos que nos antecederam, história dos profetas, profecias sobre o fim dos tempos, sobre a vida após a morte, tudo isso, disseram eles, é mentira. Deus Altíssimo diz, e eles se admiram de haver-lhes chegado um admoestador vindo deles, e os incrédulos dizem, este é um mágico mentiroso. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Disseram magia porque está a atrair as pessoas, está a enfeitiçá-los e está a atraí-los. Porém, ele é mentiroso. E também em outro versículo em Surat al-Furqan, a Sura do discernimento, logo no início, Deus Altíssimo diz, e os incrédulos dizem, este não é senão mentira que ele forjou. Ele quem? Muhammad, o profeta. A paz de Deus esteja com ele. Isto não é senão mentira que ele forjou. E nisso outras pessoas ajudaram. Ou seja, como antecedemos, o grande milagre do Alcorão se baseia no fato de Muhammad, naquela época, ser uma pessoa analfabeta, não sabia ler nem escrever, e vivia entre os mais eloquentes árabes, aqueles que tinham a eloquência e a língua e eram excelentes poetas. Então eles disseram o quê? E nisso outras pessoas ajudaram. Então, com efeito, a resposta de Deus a eles, então, com efeito, cometeram injustiça e falsidade. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Aqui cabe também uma observação. Deus enviou diversos profetas à humanidade. Os profetas são contados aos milhares, não são nem um, nem dois, nem dez, nem vinte. O Alcorão Sagrado cita os nomes de 25 profetas. E Deus Altíssimo diz, e enviamos outros que não citamos os seus nomes para ti Muhammad. E a vida de um profeta é uma vida íntegra, antes da profecia e depois da profecia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, o caso dele não foi diferente. Antes de ser declarado profeta aos 40 anos e antes da revelação começar a descer a ele, ele já era uma pessoa honesta. Era tido como a pessoa mais honesta da tribo dele, da cidade dele. Dois exemplos sobre isso. O que é o profeta ser honesto antes da profecia e ser uma pessoa de confiança frente a todos aqueles que o conhecem antes da profecia e também depois da profecia, para que não venham depois da profecia e digam: não, mas quem é você? Você era aquele que era famoso por mentir, por inventar coisas e por contar fábulas, mas não é esse o caso dos profetas. Eles eram imaculados antes da profecia e depois da profecia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era denominado Al-Amin, o honesto, no seu povo. Ele tinha esse apelido. Porém, depois da profecia, quando foram sendo reveladas as palavras de Deus a ele, aqueles que se tornaram opositores a ele inventaram que ele é mentiroso. Por quê? Porque a crença nele não ia a favor dos interesses deles e não queriam largar a tradição errada da adoração aos ídolos naquela época. Então, dois exemplos. O primeiro exemplo: certa vez, os coraixitas estavam a reformar, a reconstruir a Kaaba, que é a casa sagrada de Deus, situada em Meca. E quando chegou a hora deles colocarem a pedra preta, Al-Hajar al-Aswad, que tem um valor muito importante, e é narrado que é uma pedra que desceu do céu quando Abraão, a paz de Deus esteja com ele, construía a casa sagrada junto com seu filho Ismael. Então brigaram, disseram: quem é que vai ter a honra de colocar essa pedra, esse último bloco no seu lugar? Todos queriam ter essa honra. Então disseram: o primeiro que entrar para a casa sagrada, o primeiro que avistarmos vindo em direção a nós, será o juiz entre nós. Então o primeiro que entrou foi Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. Nessa oportunidade ele tinha cerca de 20 anos, estava longe ainda da profecia. Então quando ele entrou, todos disseram: veio Al-Amin, chegou o honesto, ele vai ser o nosso juiz. O que ele disser, o que ele sentenciar, nós seguiremos. Então Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, entrou. E disseram para ele: esse é o nosso problema, estamos a reformar e todos nós queremos ter a honra de colocar a pedra preta, este último bloco que falta para a reconstrução e a reforma que estamos a fazer em Al-Kaaba. Então ele teve uma ideia. Ele ordenou que trouxessem um tecido onde cabia a pedra, e ordenou que um representante de cada casa ou de cada tribo segurasse numa parte desse tecido. E ele mesmo, depois que eles seguraram e elevaram o bloco, ele segurou esse bloco, essa pedra, e o colocou no seu lugar. Então esse é o primeiro exemplo. Quando ele entrou, quem está entrando? Muhammad. Todos eles, sem exceção alguma, disseram: nós confiamos nele, este é aquele que vai ser o nosso juiz. Um segundo exemplo: logo quando o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a mensagem, cerca de 3 anos depois, vem alguns versículos onde Deus o Altíssimo ordena ao profeta que proclame a profecia, que publique a profecia a todos, quando antes ainda a profecia era secreta e ele convidava só aquele a quem ele confiava, só aquele em quem ele confiava totalmente. Então ele subiu no monte As-Safa e começou a gritar e a chamar as pessoas, como se fosse um meio de comunicação nos dias de hoje. Ele subiu no monte e gritou e chamou todos os representantes de cada tribo, e todos vieram, e aquele que não podia vir mandou um representante dele. Então Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: se eu disser para vocês que atrás deste monte há um exército que irá nos atacar agora, vocês irão acreditar em mim? Se eu disser a vocês, se eu informar a vocês que há um exército atrás deste monte que está a chegar e irá nos atacar e invadir a nossa cidade, vocês acreditam em mim? Todos disseram: sim. Naam, ma jarrabna alayka kadhiba. Sim, nós nunca experimentamos uma só mentira tua. Nunca ouvimos você mentir. O seu costume não é a mentira. Sabemos que a sua tradição é uma tradição honesta, é uma tradição verdadeira. Então o profeta concluiu: pois então saibam que eu sou o mensageiro de Deus a todos vós e vim vos alertar de um castigo que alcançará a aquele que não crer em mim. E aí o famoso Abu Lahab disse a ele: que tu pereças, você nos uniu, você nos chamou só para ouvirmos isso. E Deus revelou alguns versículos no Alcorão em que cita a condenação de Abu Lahab por ele ter desafiado ao profeta Muhammad desta maneira. E Deus Altíssimo disse que pereça as mãos de Abu Lahab. Os seus bens, os seus filhos, de nada valerão para ele. Então são dois exemplos da autenticidade do profeta Muhammad, da verdade e da honestidade que ele tinha e com o qual ele era conhecido entre o seu povo. Dois exemplos da autenticidade da sua pessoa e, em consequência, a autenticidade da sua profecia, baseando-se no Alcorão e nos milagres que Deus concedeu a ele. Então citamos isso por quê? Porque estamos citando a acusação. Qual foi a acusação na época? Disseram: ele é um mentiroso. E para compor esta mentira, compor este Alcorão, segundo eles, outras pessoas o ajudaram. A quarta acusação, dissemos então: a loucura, a magia, mentira. Quatro, fábulas e histórias dos antepassados. Ou seja, em toda época há aqueles que ficam famosos por contarem histórias, lendas, fábulas. Naquela época também, em Meca, havia aqueles que eram famosos em contar histórias. Às vezes eles conheciam muitas das histórias de outros povos ou das histórias dos árabes naquela cidade ou na Península Arábica. E eles contavam essas fábulas e essas histórias. Algumas eram só lendas e eram histórias inventadas, outras histórias talvez eram histórias verdadeiras. Então, eles acharam nessa alegação uma desculpa para não crer. Então, Deus Altíssimo disse: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. E dizem: são fábulas dos antepassados que ele pediu fossem escritas, e elas lhes são ditadas ao amanhecer e ao entardecer. A resposta, diz Muhammad, fê-lo descer aquele que sabe os segredos nos céus e na terra. Te revelou estas histórias que eles dizem, os teus opositores dizem que são fábulas e lendas. Quem revelou isso a ti foi Deus. Diz isso para eles. Aquele que sabe o oculto, sabe o segredo, tanto nos céus como na terra. Por certo, ele é perdoador, misericordioso. Então esta é a quarta acusação. Também uma quinta acusação: o Alcorão é uma obra humana. Não é revelação de Deus, não é orientação, não é uma mensagem celestial, não é uma mensagem divina. E Deus, o Altíssimo, cita isso no versículo de Surat An-Nahl, no versículo 103. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. E com efeito sabemos que eles dizem: apenas um ser humano ensina-o. Ora, a língua daquele a que aludem é estrangeira, não é língua árabe. E este, o Alcorão, é de língua árabe clara. É de língua árabe e uma língua clara, e por isso Deus Altíssimo cita que o Alcorão foi revelado em língua árabe, e em língua árabe se constitui um milagre. هجرناه فأمسى العز ذلا وناح عليه ناح عليه منا من ينوح. Ainda sobre o milagre da eloquência do Alcorão, o milagre linguístico. Aqueles que teimavam e não queriam acreditar que esta é uma revelação, mesmo tendo isso no fundo do coração e com tudo aquilo que foi oferecido para eles de sinais, de milagres, de argumentos, no fundo, no fundo, eles sabiam que Muhammad era verdadeiro e que Muhammad é verdadeiro e que a alegação dele, a profecia, é uma alegação autêntica e verdadeira. Porém, não quiseram crer. Geralmente, em todas as épocas, os primeiros crentes em todos os profetas eram as pessoas mais simples, os mais fracos, os mais oprimidos. Aqueles que eram os líderes, os chamados dignatários, aqueles que tinham interesses, tinham posses, Esses, alguns deles, jamais creram. E outros creram, porém se atrasaram um pouco. Creram depois daqueles que foram os pioneiros e eram da camada mais baixa da sociedade. E assim também aconteceu em Meca. Os primeiros muçulmanos, muitos deles foram daquela camada mais baixa da sociedade, apesar que muitos dos primeiros muçulmanos também eram pessoas respeitadas na cidade e pessoas que tinham renome, tinham riquezas, eram empresários, eram pessoas cultas e pessoas que eram conhecidas pelo renome que tinham na cidade, como Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib, Umar ibn al-Khattab, Hamza e outros nomes. Mas eu fiz essa observação para citar uma história sobre o milagre linguístico do Alcorão e sobre a influência do milagre do Alcorão sagrado sobre os moradores de Meca. Temos três personagens: Abu Sufyan, Abu Jahl e Al-Akhnas ibn Shariq. E estes três eram das pessoas renomadas na cidade, das pessoas a quem todos respeitavam. Eram os líderes tribais. Eles repudiaram a profecia de Muhammad e não quiseram crer de início que Muhammad era profeta e mensageiro. E por isso eu observei agora há pouco que os primeiros muçulmanos, ou sempre aqueles que são os primeiros a acreditarem nos profetas na época de Noé, na época de Moisés, na época de Jesus e etc., sempre os primeiros são aqueles que são os mais simples, aqueles que não têm interesses que se fazem barreiras entre eles e entre a crença, a não ser algumas exceções. Então, esses três eram grandes líderes e eles perseguiam a Muhammad e proibiam aqueles que estavam sob o seu jugo ou sob o seu domínio de crerem em Muhammad. E aqueles que acreditavam no profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e eles tinham influência sobre ele, o que eles faziam com ele? Ou o massacravam, ou o atrapalhavam, o atrasavam na crença, o impediam de ir ao encontro do profeta, a ponto de conhecermos muitos episódios em que os mais fracos e oprimidos chegaram a ser mortos, como é o caso de Sumaya, a primeira mártir depois da profecia. A primeira mártir no islamismo foi uma mulher, Sumaya. Então, esses três, Abu Sufyan, Abu Jahl e Al-Akhnas ibn Shariq, eles têm um episódio muito, posso dizer, e me desculpem dizer, engraçado. Os três iam até a casa do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, de noite, para ouvirem a recitação do Alcorão. Porém, cada um ia escondido. Ninguém sabia da presença dele perto do profeta Muhammad ouvindo o Alcorão. Por que iam escondidos? Porque eles são os líderes tribais e eles não querem que aqueles que eles chamavam de da gente os vejam indo até Muhammad. Se eles observarem isso, irão crer nele, irão dizer: esses que são os nossos líderes. E aqueles que entendem de poesia, entendem de profecia, entendem de religião, esses estão indo atrás de Muhammad e ouvindo a ele. Eles não queriam que isso acontecesse, então eles iam às escondidas. E o que acontece? Quando eles voltam, os três se encontram. Cada um vai sozinho e escondido de todo mundo. Não quer que ninguém saiba que ele está a se influenciar com a recitação do Alcorão por parte de Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. Quando eles voltam, cada um vai voltar para sua casa, eles se encontram. E sempre saíam no mesmo horário, na alvorada, um pouco antes do nascer do sol, antes das pessoas saírem aos seus trabalhos, saírem às ruas, para que eles não sejam vistos no caminho de ida ou de vinda à casa de Muhammad. Então, na alvorada, quando todos os três retornavam, se encontravam novamente. Aí, quando eles se encontravam, um falava para o outro: mas o que você veio fazer aqui? Não, mas e você? O que você veio fazer aqui? E o terceiro diz para o outro: e você? O que veio fazer aqui? E aí eles juravam: juremos juntos que não iremos voltar. Porque se os nécios, se aqueles que são os mais simples, se aqueles que são da camada mais pobre, mais baixa, mais simples do nosso povo, nos ver, eles vão crer em Muhammad vocês vão introduzir algo no coração deles. Vocês vão influenciar eles a benefício de Muhammad. Então que ninguém volte. Os três fazem esse juramento, porém no dia seguinte, os três retornam. Cada um pensava, não, os meus dois amigos não vão ir, porque eles juraram. E o segundo pensa a mesma coisa, e o terceiro a mesma coisa, e os três vão. Quando voltam no mesmo horário, no dia seguinte, os três se encontram. O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Vocês juraram, vamos jurar de novo, não vamos voltar. Vocês vão influenciar o povo, eles vão crer em Muhammad, vão segui-lo. Vão pensar que nós estamos a nos influenciar com essa palavra que Muhammad lê. Juraram. E no dia seguinte, no terceiro dia, de novo os três voltaram. E cada um dos três pensava que o amigo não ia estar ali. Então, voltaram de novo, até que no terceiro dia eles fizeram um juramento firme, onde disseram, não iremos voltar. Al-Akhnas ibn Shariq foi até os outros dois no outro dia. Então ele foi até Abu Sufyan. E Abu Sufyan posteriormente se tornou muçulmano. Se tornou muçulmano. O outro personagem, Abu Jahl, é denominado o faraó desta nação. Ou seja, ele é comparado ao faraó na sua perseguição a Moisés. Então, quando Al-Akhnas vai até Abu Sufyan, ele pergunta, qual a tua opinião sobre o que ouvistes de Muhammad? Abu Sufyan, então, diz, juro por Deus, eu ouvi muitas coisas, as quais conheço, e conheço o que quer dizer, e ouvi coisas que não conheço, não sei o significado. E aí Al-Akhnas disse, e eu também, igual a ti, também ouvi coisas que conheço e coisas que desconheço. Então, foi até Abu Jahl, esse que era um grande inimigo do profeta. Perguntou a mesma coisa, o que você acha disso que você ouviu? Então Abu Jahl disse, o que eu ouvi? O que eu ouvi? Nós competimos com os filhos de Abdul Manaf, na nobreza. Alimentaram e alimentamos, carregaram e carregamos, doaram e doamos, até quando estamos empatados, de igual a igual. Eles dizem, do nosso meio há um profeta a quem a revelação desce. Quando estamos par a par, eles alegam, do nosso meio há um profeta a quem a revelação desce. Quando é que vamos alcançar isso? Jamais eu vou crer nele. Significa que ele não crê nele por inveja, por rancor, e por isso aquelas acusações às quais citamos vieram através dessas pessoas para impedirem as pessoas de verem a crença evidente, que é uma crença autêntica e verdadeira, a crença no profeta Muhammad no Alcorão Sagrado. أسرار ما في الكون تبدو وما كوضوحها أبدا أبدا وضوح به كنا الأعز وكم أقيمت لأمتنا بمنهجه هجرناه فأمسى العز ذلا وناح عليه ناح عليه منا من ينوح هجرناه هجرناه هجرناه فأمسى العز ذلا وناح عليه ناح عليه منا من ينوح أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح كتاب الله كتاب الله كتاب الله.